meuscds.com. Seu presidente, criando bolsa sofrência aí pra gente, pra quem sofre de amor e quebra a cara. Tá entrezentão na conta pra tomar cachaça. Aô, seu presidente, só sofre de amor quem não tem dinheiro pra beber, hein? Cria um bolsa sofrência aí pra nós. Quase não, decretei falência até pro coração. Tô sem amor e sem nenhum tostão. Tem base não, tem base não. E para pra ver, de 10 sofredores sem uns no bar tentando esquecer. E pra esquecer tá caro, nem é dia 15, já se foi o meu salário. Seu presidente, cria o bolso sofrência aí pra gente, pra quem sofre de amor e quebra a cara. Tem trezentão na conta pra tomar cachaça. Seu presidente, cria o bolso sofrência aí pra gente, pra quem sofre de amor e quebra a cara. Tem trezentão na conta pra tomar cachaça. meuscds.com. E para pra ver, de 10 sofredores sem uns no bar tentando esquecer. E pra esquecer tá caro, nem é dia 15, já se foi o meu salário. E seu presidente, aí pra gente, pra quem sofre de amor e quebra a cara. Tem trezentão na conta pra tomar cachaça.